Tragédia nos Correios é um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Faculdade SATIC. Este projeto foi produzido pelas acadêmicas Ana Paula Vieira de Souza e Thalise Cibele Freitas Estradioto, sob a orientação da professora Cláudia Viegas, com trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de 2009. Alguém foi no correio e não voltou mais. Ninguém se espera isso. Chegando lá, era um fato extraordinário. Tinha caído realmente o prédio. Isso foi 9h10 e eu saí meio-dia e meia, lá de baixo. Eu só rezava e chorava. Eu senti tipo um estouro nas costas e quando eu olhei, assim que eu abri o olho, eu já estava esterrada no chão. Muda tudo, realmente mudou. Totalmente. A família mais triste disso tudo é que nós não conseguimos nem velar ele. É, foi uma lástima. A gente vê as coisas levantarem e depois, pam, escreve. De agosto de 2005, manhã de quarta-feira, um dia aparentemente normal, até o relógio marcar 9 horas e 15 minutos. O inacreditável acontecia. O prédio da Agência dos Correios em Sara havia desabado, ocasionando o maior acidente registrado no município. A tragédia deixou 11 feridos, 4 vítimas fatais e uma cidade inteira comovida pela fatalidade que marcou a história de Sara. Era impossível crer no que acabara de acontecer. Na central do Corpo de Bombeiros, o soldado comunitário Eberval relembra quando recebeu os primeiros pedidos de socorro. E a gente, a princípio, quando achava que era um trote a ligação, chegamos lá, o correio mesmo estava todo no chão. Foi incansável o trabalho do Corpo de Bombeiros durante toda a ocorrência, que durou 3 dias. Muitos bombeiros vieram sem ser chamados. Esforço e força de vontade moveram toda a corporação e voluntários que cumpriram com excelência o trabalho de resgate às vítimas. O capitão Alexandre conta como foi a atuação da equipe durante a operação. Foram várias equipes de trabalho e o Diego estava de serviço. Às 7 horas da manhã, a gente começou bem cedinho. A máquina já tinha desmanchado metade do edifício, e até então não tinha se achado o corpo de uma vítima ainda. Mas assim, é uma ocorrência que a gente nunca tinha passado por isso. No estado, não se tem registro de um fato como esse. Né? Foi uma equipe bem grande de homens que foi mobilizada ali, veio gente até de Florianópolis. Tem uma equipe do oeste do estado. Eles têm um cão farejador, então trouxeram também para tentar ajudar a resgatar. Né? Nós tivemos ali um soldado que foi promovido a cabo, por ato de bravura. Logo no início da ocorrência, a gente não tinha certeza da estabilidade do edifício. Uma das tarefas mais difíceis para os profissionais era avisar a família da confirmação de óbito. Essa missão de você ter que informar para um ente querido, né, que faleceu, então é muito complicado. As pessoas chegavam desesperadas, querendo saber se tinha um familiar, estava ali, que foi. Ou alguém que saiu de manhã para ir no correio e não voltou. É horrível. Alguém foi no correio e não voltou mais. Ninguém se espera isso. É uma morte até, vamos dizer assim, estúpida. Delícia Feliciano Máximo, vizinha que mora aos fundos do prédio, presenciou um instante em que o edifício desabou e conta com tristeza o que viu. Foi um choque tão grande que eu não esqueço. A gente vê assim, é difícil. Mal entrei aqui dentro de casa, barulhão, estourou. A gente levou um susto. De casa eu olhava na janela ali, dava direto lá. O prédio ali estava fintou na hora, assim, ele foi caindo, depois que ele caiu umas provas. É, foi uma lástima. A gente vê as coisas levantarem, depois, pã, escreve, piedade, né? E tudo destruído. Aí foi um choque muito grande, fiquei sem pressa. Eu fui para casa do meu irmão no outro dia. Eu disse, meu Deus, eu não gostei de me lembrar daquilo. A notícia havia chegado à imprensa. Equipes de jornais impressos, rádios e televisão chegavam ao local. Inclusive, curiosos tentavam registrar o que podiam e como podiam. O fato foi destaque na mídia nacional. A cobertura da imprensa é relatada pelo jornalista Altair Magaim. Chegando lá, era um fato extraordinário. Tinha caído realmente o prédio, tinha gente embaixo do prédio, tinha gente saindo naquele momento, sendo retirada pelo corpo de bombeiros. E aí, com o decorrer do dia, eu fiquei ao todo mais de 22 horas ali, do primeiro e do segundo dia somados, a gente percebeu a dimensão da coisa e o trabalho minucioso do corpo de bombeiros, o trabalho da... E aí foi uma união de forças, né? Da polícia, de outras unidades que vinham da região. Aí daqui a pouco começaram a trazer madeira para escorar. Daqui a pouco saía um, saía outro. Reportar um fato como o da tragédia ocorrida nos Correios não é tarefa fácil. Muitas vezes é impossível não se envolver, manter-se profissional em todos os momentos. Você acaba se envolvendo, acaba sentindo com as pessoas que perdem os seus entes queridos, acaba se envolvendo na coisa, acaba sendo uma coisa sua também. Então, esse momento da retirada de um corpo, com uma senhora chorando aos prantos, já num contexto muito triste, de noite, de frio, de chuva, e o final do segundo dia, na busca pelo último corpo, foram duas cenas que me marcaram bastante. Daqui a pouco, familiares e sobreviventes relatam a angústia pela espera de resgate. E lembra assim dos momentos que a gente passou lá embaixo, que ninguém podia fazer nada, só Deus, né? Voltamos com o documentário Tragédia nos Correios. A funcionária do Correio, Carla Cristina de Moraes, foi a última vítima a ser retirada com vida. Hoje, a atual gerente da agência lembra do momento em que passou soterrada. Foi pelo aparelho celular que carregava no bolso que ela manteve contato com o corpo de bombeiros. Por meio de ligações que a equipe de resgate conseguiu localizá-la. Ao todo, Carla fez 42 chamadas enquanto aguardava ser retirada debaixo dos destroços. Eu fiquei sozinha na sala, ao lado da sala dos carteiros, e os bombeiros falaram comigo de longe, né, perguntando se eu estava bem, se eu estava machucada. Gritaram várias vezes se tinha alguém nas outras salas mais para trás, mas não tinha. Na hora que desabou, o meu celular estava no meu bolso. Daí eu liguei para parente pedindo para que viesse, que trouxesse polícia, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Eu só achava que era um desabamento pequeno assim do teto. Eu não imaginava que a agência tinha desabado, que o prédio tinha descido. E eu fiquei o tempo todo conversando com parentes, com os amigos que ligavam pensando que eu estava em casa. Fiquei 3 horas e 30 minutos, mais ou menos. Foi 9h10 e eu saí 12h30, lá de baixo. Eu só rezava e chorava. Só. E lembro, assim, dos momentos que a gente passou lá embaixo, que ninguém podia fazer nada, só Deus, né? Porque tinha gente que ligava e dizia assim, o que tu precisar? Aí dizia assim, eu só preciso sair daqui direito, porque eu tô bem, eu não me machuquei. Sayonara Calegari da Ponte frequentemente ia à agência enviar uma lote da empresa. Naquela manhã, a fila era extensa. Sayonara, por sorte, era a última. Com a queda, o impacto a jogou para fora do prédio. O pai de Sayonara passava de carro na hora em que o edifício desabou. Ao ver a filha no chão, achou que ela tinha sido assaltada e nem tinha percebido que a agência dos Correios tinha acabado de cair. Eu senti tipo um estouro nas costas e quando eu olhei, assim que eu abri o olho, eu já estava esterrada no chão. Aí eu olhei para trás e já estava no segundo andar. Já tinha desabado, eu nem percebi, porque deu aquele vácuo do desabamento, foi onde me jogou para fora. Aí a hora que eu olhei assim para trás, já estava no segundo andar, o primeiro já estava embaixo. Vim para trás e já não vi mais o prédio, já vi. E tipo, também a parte de que eu fui a última a sair. Então assim, o resto ficou tudo lá dentro. Eu fui a última a sair, o pessoal que estava lá, tinha um monte de gente. assim, ficou tudo lá. Nossa, que dá um desespero, né? Foi a última a sair, cadê o pessoal que tava contigo? Tava tudo lá embaixo. Foi com objeto de compromisso e fidelidade que Alípio Lumertz reconheceu a esposa pela aliança. A vítima, Nádia Borges, foi a primeira dos quatro corpos a ser identificada. Lá pelo meio-dia, mais ou menos, veio a confirmação do óbito, né? A gente até, primeiro momento, a gente, claro que duvida, né? Não acredita, né? Até eles trouxeram, como eu não tinha como acessar onde estava, né? Eles trouxeram, mostraram fotos e trouxeram alguns objetos que estavam com ela. E um bracelete eu não reconheci, mas a aliança era bem parecida, né? E eu nem vi porque ela tinha gravado o meu nome interno. O choque, né? Aí desaba tudo, a gente fala assim, já lembra todos os momentos, todos os instantes, o estado do prédio, como é que foi, o pessoal fazendo escora, um tirando com vítima. É, fica aquela falta, né? Aquela saudade, né? Até porque um fato desse faz uma mudança total na tua vida, né? Não é como... É uma mudança drástica, né? Muda tudo, tudo, tudo, tudo. Realmente mudou. Tudo totalmente. O carro do empresário Nivaldo Fernandes estava em frente à agência quando o prédio desabou. A Esperança era companheira dos familiares, que a todo momento acreditavam que ele estaria bem ou não estaria dentro do prédio. A triste notícia chegou no segundo dia. Nivaldo foi o último corpo a ser retirado. E foi passando um dia, foi passando dois, e ali foi aquele sofrimento, dia e noite esperando. E aí equipes, né? Era com cachorro, e procura, e agora vai. Então, no final, a esperança era já que ele nem estivesse ali, né? Sei lá, que tivesse ido para outro lugar, que talvez, né? E aí até que acharam. Para nós, assim, para a família, o mais triste disso tudo é que nós não conseguimos nem velar ele, nem ter assim um velório, eu não vou dizer digno, digno foi, mas eu digo um velório tradicional, acostumado a fazer, que é pegar uma pessoa que quando falece, colocar no caixão e ficar velando essa pessoa, né? A seguir, após quase 4 anos, o que familiares e vítimas esperam da justiça? Voltamos com o documentário Tragédia nos Correios. O desabamento dos Correios também repercutiu na parte jurídica. Foram ações cíveis, públicas e trabalhistas. Ciente do caso, o atual procurador do município, Valtenei Reus, hoje impedido de advogar por este atual ofício, fez a defesa do proprietário do prédio e explica como tramita o processo. E como procurador do município, eu fico impedido de advogar, né? Mas evidentemente ele continua em cliente do escritório. É o José Manuel Cardoso, que tem o João. O João foi o empreiteiro, o advogado dele é o Evaldo Finelli. O José Manuel Cardoso, que era o dono do prédio, né, que os advogados somos nós, e o Márcio Perucchi, que o advogado é o Sérgio Braziano. Então, basicamente, foi, né, esses três que... Tanto que na sentença de primeiro grau eles já foram absolvidos. Só o Márcio, só o engenheiro responsável. O advogado teve acesso aos documentos de causas técnicas que desabaram o prédio. O laudo pericial diz que o prédio caiu por um colapso do colarinho das sapatas do edifício. Elas entraram em colapso e o prédio caiu. Tanto que ele não tinha como... Imagina, estava tudo enterrado o problema, né? Que o prédio caiu e ficou inteiro. O pavimento rompeu, no caso justamente onde estavam os correios, a sapata rompeu e ele desceu inteiro, né? Ele desceu inteiro. Então, se tivesse alguém, por exemplo, no primeiro, no segundo andar, ia sair andando pela rua. Prova de que o prédio foi edificado cuidadosamente. Aquela parte, felizmente. Pelas amostras coletadas, qualquer que fosse o número de andares, o prédio cairia. Mesmo que fosse um andar. Ele ia cair igual. Por quê? Porque a sapata estava entrando em colapso. porque as fábricas estavam entrando em colapso, era só questão de tempo. Talvez demorasse um pouco mais se tivesse som, né? Mas ia cair bom. As sapatas, eles encontraram em 12 amostras, em 8 eles encontraram o mesmo problema. Então foi isso que aconteceu. E aí o resultado, infelizmente, foi esse. Nada vai trazer de volta quem infelizmente se foi, nem mesmo tirar o trauma de quem ficou. Mas permanece a esperança que dias melhores virão. Hoje está já 3 anos, já faz bastante tempo, já está normal. Tipo, não espero nem indenização, nem nada. Se vier, vem. Se não vier, também não tem problema. Eu particularmente não coloquei ninguém na justiça. Indenização, a princípio contra o Correio, né, que ele que deveria resguardar a segurança dos clientes, né, do clientes e funcionários, como previsto, né, e aí estamos discutindo judicialmente, né. O processo está tramitando, o juiz aqui da Vara Federal, ele já concedeu o direito à indenização, né, então está em vias de definir quem paga, quanto paga, se vai pagar, o que vai acontecer, né. A gente preferiu fazer contra o Correio, porque o Correio que ele já estava ali instalado há 2-3 anos, né, já havia uma boa condição deles conhecerem, né, realmente o funcional do prédio. Né. Na verdade, é assim, né, eu vou falar por mim, vou falar pelas minhas sobrinhas que são as beneficiárias se acontecer de uma indenização. É claro que elas esperam também, mesmo que isso não vá trazer nada, né? Mas pelo menos elas, como são novas, aconteceu com 2 crianças, talvez traga um conforto mais para frente. Agora, a única coisa que eu sei, que eu tenho certeza, é que a dor, por maior que seja, da perca, não passa. Mas o ser humano tem a capacidade de se acostumar com ela. A dor não passa, mas a gente se acostuma. Mas se acostuma. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor. Melhores em melhores no amor. Pra sempre.